poesia no morro, na rua, na boca, na aldeia. Eu tenho o sangue de Cristo, o líquido da minha veia, o sangue que banha meu corpo, o vinho da Santa Ceia. Eu sou um poeta raçudo, do meu lado ninguém se bandeia. Eu vivo sozinho no mundo, caminho que nunca clareia. Eu sou um poeta absurdo, que rima até poesia, que rima um pouco e o tudo, que rima João com Maria. Sou poeta radioativo, na cidade radioativada, mas só faltam mais 300 anos pra limpar dessa sinada nata. Todos nós temos um pouco de césio nas nossas veias.